Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios para todo o sul do Brasil. 1 da tarde, Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão, se beber não dirija. E o seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Os queridos amigos do Pretinho, como vão? Como vai, Mr. P? Minha pedra é ametista, minha cor amarela. Hoje vai morrer o Salomão Ayala, cara. Pra quem tá assistindo o Astro, hoje morre o Salomão Ayala. Talvez não morra, sabia? Diz que tem surpresas, né? Não vai ser igual ao Astro antigo. Eu sou o Herculano Quintanilha hoje no Pretinho. Cara, eu queria ser muito o Herculano. Eu descobri hoje que tem uma quarta novela na Globo. Eu achei que era 6, 7 e das 8, né? Você tá 3 nomes, tá? 3 nomes que tu perdeu. Na verdade, são 5 novelas. Ninguém perde, né? Presta atenção. Não, ninguém perde. Presta atenção. Essas mesmas mulheres eu vejo na internet. Peraí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O KG levantou uma questão muito bem colocada. Tem 5 novelas na Globo. Se tu contar, vale a pena ver de novo. E o Malhação, 6 novelas. 6 novelas, então. E o Vale a Pena de Novo conta mesmo que os atores ganham dinheiro enquanto tá rolando ela, sabia? E o Jornal Nacional... O salário deles é pago se tá ali. O Jornal Nacional é meio que uma novela também, né? Porque então são 7. Começa com drama, depois fica quando tenso. Quando passa jogo do Grêmio, por exemplo, já são 8 novelas. Jornal é jornal. Não vale. Novela é teledramaturgia, que é o que dá mais grana pra Globo. Mas hoje em dia eu vejo âncoras de jornal muito dramaturgo. Malhação. Mas o jornalismo, ele aproveita e fica contando a mesma história por capítulo. Cada dia recupera um pouco. Aí o atropelamento da nutricionista lá em São Paulo. E a âncora tem que ter dramaticidade, né? Fora um jogador morreu ontem em campo. Olha que lamentável. Vamos ver de novo essas cenas lamentáveis de violência nos estádios. O brabo são aqueles programas que a mulher tá falando um negócio super trágico, assim, e ela tem que fazer um merchandising. Um merchandising que é uma coisa alegre, assim, vai vender uma máquina, um troço. Com um casal na Aí ela tá assim, chorando, né? Só um pouquinho, segura um pouquinho. Gente, olha a TechPix. Ô, KG, tu tá bem, KG? Tô bem. Tá 100%, bacanão. 110%. Vem aí o Celso Rotti, hein, KG? E tu, Piangers? Agora já diminuiu. Feliz. Calma, vamos falar sobre isso no Bola nas Costas. Talvez até o Bola nas Costas do Celso Rotti já esteja efetivado no comando do vestiário do Grêmio. Talvez já tenha caído, né? Ai. Fala, Marcos Piangers. Tô bem, meu velho. Que bom, queridão. E aí, Potter, beleza? Um beijo pra rapaziada do Via Vêneto, que eu fui comer ali, esqueci a carteira, não paguei. Pô, que legal, velho, te liberaram. Não me liberaram. Velho, troquei. Vou pagar outro dia. Vou pagar depois. Um abraço pro René e pra Débora, conheço os donos ali do VV. A gente tá sempre ali. Sabe que isso aconteceu comigo no sábado, quando eu fui pegar a estrada? Olha o gol! E aí passei num postinho pra abastecer em Canoas às 2 da tarde. Enchi o tanque, botei 100 pila. E calibrei os pneus e tal, peguei a estrada. Quando eu cheguei na Tabaí, depois de uns 30 quilômetros, olhei no banco do lado, uma nota de 100 pila no meu banco, eu esqueci não de pagou, pagar, cara. Voltou. Aí procurei o telefone, tentei achar o telefone do posto pra ligar e tal, não achei, mas domingo, quando retornei, fui direto no posto ali e realmente eles tinham dado falta do valor no caixa, mas não sabiam como tinha acontecido. Dois caras foram demitidos. E aí paguei ali no final. Família deles acabou. Me salientei, lá tinha dó, não foi culpa deles nem nada, foi distração geral, a gente começou a conversar e tal. Um abraço pro Renan, o Alan e o Lauro, que fazem a segurança ali da turminha ali da escola, né? A escola da galera. Certo. E também... Escola? Uma escola aí, que eu passei na frente, os caras, manda um abraço pro Renato, pro Alan e pro Lauro. Certo, né? Mano. Então tá dado um abraço, né, desse pessoal, né? Beleza, tá meio conturbada essa apresentação aqui, nem cheguei no Amaral. E aí, Amaral? Tudo bem. Beleza. E aí, Estrela Móvel já se pronunciou, já ouvimos o tostão da sua voz, é o homem galpão crioulo. Neto Fagundes! Fala, meu compadre. Beleza, meu compadre. Tamo nós, meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos até as 2 da tarde. Há tempos que eu percebo um erro na apresentação do Neto Fagundes. O que, cara? Não é Neto Fagundes, é Neto Fagundes, né? Fagundes. É nego velho, não dá pra falar Fagundes. Tá bem. Faz de novo. É que em Porto Alegre o pessoal fala no Di, né? É Neto Fagundes. Isso. Fagundes. É que nem o Dejair. Não é Dejair. O Dejair mandou uma sensacional ontem de noite no Twitter que eu tive que me render, cara. Tô com fome. Fome de quê? Dejair. Não, começa ali, ele tem que se apresentar, né? Olá, meu nome é Dejair. Eu estou com fome. Meu, abraço em Porã, né? Que a mamãe dele tá com um probleminha, não é? Beijo pra mãe. Pequeno probleminha. Porã, tamo junto, Porazinho, tamo junto com a dona Valdeci e tá tudo certo. Em breve, Porazinho já vai estar com a gente de novo aí. Hoje é quinta-feira, 4 de agosto de 2011. Felizes são vocês, que amanhã é dia 5, dia de receber, e vocês não estão voltando de férias, portanto, vão receber. Alguém tem que receber. Alguém aqui não vai receber. É, o Pianjas também. Também não, Pianjas? Eu vou receber só metade. Metade, Pianjas? Tu é feliz demais. 15 mil, né, só. Rapaz! Olha como tá bem o Marquinhos, cara. Que beleza! Que orgulho, né, dinheiro, cara? É um orgulho. Eu vi esse guri recebendo moedas, né, cara? Os jogadores do Grêmio, do Inter, te ouviram agora e pensaram, bah, coitado esse louco. Ganha só 30 pau. Imagina o Bustos agora, né, cara? Bustos deve estar rindo. Achei que eles ganhassem bem lá na Atlântica. Pô, imagina um saláriozinho de 30 pau por mês. Salário de deputado, praticamente, né? Deputado. Salário de deputado, 30 pau por mês. E o melhor, os caras podem aumentar o seu próprio salário. Isso é demais. E a gente ganha, a gente não tem nenhum assessor que ganha também, né? Tem aquela coisa toda em volta. Não, o que a gente ganha é aquilo ali. É um, dois, três, pum, cai aquilo ali. Agora os caras ficam lá, um, dois, três, quatro, vai até 27. Sabe o que que rola? 8. Sabe que os caras colocam uns assessores, não existe, né? Uns laranjas, assim. Aí, por exemplo, assim, o salário do assessor é de 4 mil reais, tá? Aí ele fala assim, não, eu vou colocar teu nome, tu não precisa nem trabalhar. Eu te dou 1.500. Tu me dá 1.000 e fica com 500. Não. Ele ganha 4 mil um assessor. É. O cara não trabalha, ganha 1.500 e o 2.500 fica pro deputado. Ah, ok. Ele aluga o nome, né? Ele ganha 1.500 pra não trabalhar. Pra não trabalhar. Só pra prestar o nome dele. Só pra ter um cara ali pra poder ganhar 4 mil. Pro deputado poder ganhar mais 2.500. Claro. Isso acontece mais do que a gente imagina. Isso acontece, é mesmo? E aí eu vi na entrevista hoje do deputado Giovanni Cherini, que diz o seguinte, que ele se sentiu ofendido porque o Tonho Croco ele chama de gangue, né? E gangue é quadrilha de criminosos. É. Não, ele se sentiu ofendido, desculpa. Não, eu li a entrevista também e entendi de outra forma. Os deputados. Sim, né, os deputados. Se sentem ofendidos porque foram chamados de gangue da matriz. E pra quem não é daqui como tu, tu não sabe que lá nos anos. Eu sei o que aconteceu. Eu conheço a história. Ah, tá. A gangue da matriz. Talvez alguém não saiba. Espancou um garoto. 80, isso, até a morte. Até a morte. Agora o que acontece é que num determinado momento da entrevista ele diz assim: ah, porque ele nos chamou de gangue. E gangue é quadrilha de criminosos. Então eu acho que o Tonho Croco tem que pedir desculpa, né? Pra todos os criminosos, né, que foram ofendidos de terem sido comparados com políticos, né, cara? Que coisa, né, cara? É, mas até que ele se saiu bem ali nas respostas. O Giovanni Cherini? É, eu achei ele de uma tranquila prepotência e arrogância. Arrogância, essa é a palavra. Bem. Eu achei que ele tá cumprindo o papel dele e eu não tô aqui julgando se estão certos ou não. Uhum. No mesmo... Ontem o site dele saiu fora do ar e o site da Assembleia Legislativa também. Hackers derrubaram, né? Uhum. Hoje é dia do padre. Querido irmão, é um prazer. Você que é padre, o nosso abraço. Eu vocês jogaram uma vez uma bolinha contra uns padres, né? Isso. Ah, padre cascudo. Levei uma entrada, e cara, e o padre não me pediu desculpa. É que eles não têm onde extravasar, né, Cagê? Claro. Eles não têm onde extravasar. O padre deu um cotovelaço no Cagê e disse, perdão. E nos ouvem sempre, deve estar nos ouvindo agora. Padre Márcio e toda a turma. Joga muito, padre Márcio. Foi muito legal. Ah, metemos eles, né, Pi? Ah, claro. Por falar em metemos eles, sábado nós vamos jogar uma bolinha também, né, cara? O time da Atlântica. Do Pretinho Básico e do Cazuca vão se misturar num futebolzinho 11 pra jogar contra a gurizada do Farroupilha. E eu tinha escalado, tá, com o treinador, a equipe montada, com 7, Ball Society, mas eu vou refazer todo o planejamento de jogo, toda a estrutura, inclusive a escalação, porque é futebol de campo. Futebol de campo, planejamento? Eu vou refazer tudo. Tá. Vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS. Bom, Amaral, me ajuda no serviço aí. É sábado, 1 da tarde, no Farroupilha, é isso? É, o Pretinho Básico e o Cazuca vão jogar bola. Sim, isso eu já falei, amigão. Tu tava aí no teu telefone, né? 1 da tarde, no Farroupilha, isso aí. É a Copa Paquetá Adidas Estudantil. Então tá aí o recado, né? 1 da tarde, todo mundo reunido pra fazer o futebolzinho no Farroupilha, né? Exatamente. Farroupilha, muito bem. E depois da noite estaremos em Joinville, no Big Bowl, né? Boa! Vamos sair no intervalo já, né? O time sai no intervalo. isso. Chegar ali. Tempo, né? Destaques comentados do Clique RBS. 3 municípios gaúchos tiveram temperatura abaixo de 0 na manhã de hoje e houve geada. Agora chega, né, cara? Não vai chegar tão cedo, obrigado, cara. Amanhã vai ser muito pior. Mínima chegou a menos 1.3 em São José dos Ausentes, onde nevou bastante em São José dos Ausentes. Né? Tinha muita gente lá que foi, inclusive, pra ver a neve. Com ventos em torno de 40 quilômetros por hora. A sensação térmica chegou a menos 16 Sensação em térmica, SJA. Maurício Amaral. O que, que tu tem mais pra falar sobre isso? Mais frio do que abraço de sogro, vamos né, ver, né? Vamos ver. Cambará do Sul e Lagoa Vermelha foram as outras cidades que tiveram temperatura negativa hoje. Fiada pu! Durante a noite passada, a Serra Catarinense teve neve, que chegou a acumular em torno de 2 a 3 centímetros em cidades como São Joaquim. O ar seco que já predomina na maior parte do sul do Brasil impede qualquer nova formação de nuvens de neve. Assim, a partir de hoje, não há mais neve para os próximos dias. Não há previsão de neve para os próximos dias. Secou o tempo. Uma droga conhecida como Hulk pode ter chegado ao oeste de Santa Catarina. Exatamente. A polícia militar prendeu 5 suspeitos de tráfico de drogas em Concórdia. E eles portavam 70 gramas de crack e uma pedra de 20 gramas com coloração verde. O grupo trazia a droga de Erechim, do Rio Grande do Sul, e revendia em Concórdia, em Santa Catarina. Aí, o que, que os gaúchos fazem? O tom esverdeado da droga seria apenas resultado do uso de um corante. O corante seria usado por traficantes para atrair os usuários. Para o DENARC, isso não passa de uma estratégia de bandidos. Marketing. O objetivo seria induzir os usuários a, entre aspas, experimentar a, entre aspas, novidade. Mas é o quê? É um crack pintado de verde. Exatamente. Cara, os caras estão fazendo MBA, maluco. Os caras vão para Nova York lá fazer MBA de marketing. É, mas estão matando gente, né, cara? É, tem gente que morre. Exatamente. Patético. Anatel quer estabelecer percentual mínimo de entrega de velocidade para internet fixa. O que, que é fixa, cara? Fixa. Ah, tá. Me dá minha. Aproveita e dá meu nariz de palhaço aí, que eu quero continuar ouvindo essa notícia com o meu nariz de palhaço. As empresas deverão entregar aos consumidores pelo menos 60% da velocidade da internet que foi contratada. Em uma média mensal. Hoje não existe uma obrigação, portanto, muitas vezes os usuários acabam utilizando uma internet bem mais lenta do que aquela que foi contratada. Eu posso dar um testemunho pessoal aqui? Sim. Eu solicitei um aumento de velocidade da minha internet de 20 para 100 mega. Caraca! Veio o 100 mega. E a minha velocidade continua a mesma. Coisa. Não, tu nunca recebeu 100 megas. Eles não, nunca vão te dar. Eu nunca recebi 20. Nem os 20. Porque eles têm essa possibilidade aí. Eles, em algum dia do mês, eles te dão lá os 10 megas. Mas na hora que tá todo mundo usando na internet, 8, 9, 10 da noite, eles dividem, cara. É piada, então, né? Por isso que eu pedi o meu nariz de palhaço. Porque eu pago 10 megas e ganho 1 mega. Mas é assim, ó, quando eu vou usar agora pra esperar o Rote chegar no Olímpico, aí eu te passo depois no final de tarde. Pode usar o quê? O que tu vai usar? O nariz de palhaço. Aí depois eu te passo no final de tarde, aí tu usa, tá, Maurício? É, né? Impressionante, cara. Tem uns sites que fazem a contagem, né? Fazem. É, exatamente. Do que tu tá recebendo de internet. O assim. Que é isso, cara? Que é ruim, né? Um grupo de hackers afirmou ter tirado do ar o site da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em protesto após polêmica com o músico Tonho Croco. O Tonho é alvo de um processo assinado pelo deputado federal Giovanni Cherini devido à música Gangue da Matriz, que critica o aumento de 73% nos salários que os deputados estaduais se concederam em 2010. Quanto quê? O aumento? 73%. De 13 mil para 20, né? É. Por aí, 12.500 para 20. É, eu quero dizer que a música Gangue da Matriz estará tocando muito na programação da Atlântida a partir de hoje, que só hoje conseguimos uma versão com a qualidade total para tocar numa emissora de rádio do gabarito Atlântida. Mas, a partir de hoje, à tarde, nós já estaremos tocando a música Gangue da Matriz. Certo, amigos? Certíssimo! Boa! Muito bem, vamos dar uma girada aí, 1h15, Marcelo! É verdade, amigo! Sociedade não faz nada, né, Maurício Amaral? Não, fica parada. Sociedade fica ali! Vamos tomar um chimas na Redença! É, e vamos no jogo da Copa! Vamos no jogo, vamos fazer estádio! Isso. Eu gosto de Copa do Mundo! É isso aí! Deixa eles roubar, amigo! Eu sou brasileiro! É assim que funciona, Maurício Amaral! Eles ficam aqui, ó, reclamando das piadas do Potter. Ah, o Potter fez uma piada muito grosseira. E ficam olhando pro Potter e esquecem de olhar pros ladrão que estão governando esse país. É fantástico. Eu meio carioca, meio gay. Não estraga a esponjinha, cara. Eu não, é verdade. É verdade. É verdade. Dá aquele nariz de palhaço aqui pra mim também. Vai, se fila, entra na fila. Palhaçada. Você não precisa, nem precisa usar o nariz. Cara, ia ser demais a gente lançar uma campanha, cara. Só um pouquinho. A observação do Cid foi boa. Você nem precisa usar o nariz de palhaço. A gente fazer uma campanha e convocar a audiência da rádio, toda a audiência, a gigantesca audiência da Atlântida, a sair pra rua de nariz de palhaço. Dia do nariz. É como todos assumir, né? É como assumir o que eles são mesmo. Todos os dias. Assim, ou assim, então tirar uma foto. Vou palhaço lá. Vou pra rua da praia com meu narizinho de palhaço. Vou no shopping com meu narizinho de palhaço. Vou lá com meu narizinho de palhaço. Brincadeira. Dia do nariz de palhaço. Bom, já que nós não vamos fazer, fica a ideia pra alguém fazer. Aí, mulher é presa por ligar mais de 2.000 vezes pro marido. Uma mulher chata, né? Porra, 2.000 vezes chata no mês. Até 1.000 eu aguento, 2.000 não dá. 2.000 vezes ligou pro marido pra ver como é que ele tava. Foi na Califórnia, em Sacramento. Não, não é pra ver como é que ele tava, é pra ver onde é que ele tava. É verdade. E com quem que ele tava? Daqui a pouco, Mágico Cronos desvenda os mistérios da magia. Você é do canal, cala a boca, Cid Moreira. E um vovô, ou melhor, uma vovó. Uma vovó, Marcelo, uma vovó. Expulsou um ladrão após acertar um chute no saco dele. Validade. Bandido saiu mancando, reclamando do golpe baixo. O chute nas bolas dói. Que isso, Cidade? A vovó disse que chutou o ladrão pra proteger os netos. Ariadne. Ah, que bom, né? De 10 e 5 anos. Tem que proteger. Diretor de escola é preso após exibir genitália para policial. Uau, o diretor, Marcelo. O quem diretor. Aqui nunca exibiu a sua genitália? Né? Aqui, ó. Toma. Fred McHenry. O nome dele é Fred McHenry, lá em Pensacola. Ah, bom, Pensacola. Sério? Lá em Pensacola tem muito policial, Marcelo. Tem muita sacola também, né? Exibiu seu pênis por um policial que tava paisana no parque. Isso é uma roubada, meu. Quem é que nunca foi preso por mostrar o pinto pra um policial paisana? Quem é que nunca foi de madrugada no parcão ali, rapaz? Que é isso? Acabou mostrando pinto pra pessoa errada. Depois do intervalo. Só eu e o Arthur Gubert, então? Marcelo e Arthur Gubert vão mostrar o pinto no pretinho básico. Cala a boca, Cid Moreira. Sai pra lá. Eu só estou querendo ajudar. Ah, 1:18, vamos ver aí. Só um pouquinho antes de time, CP. Arthur Gubert quer te defender? Não. Ele foi mesmo. Não. Ele foi mesmo. Ele foi, quem cala, consente. Tá bom. E como é que tá aquele outro processo lá? Manda aí, Mr. P. O Potter, quando marido, porque ele já tá namorando. Tá quase lá, marido. Quase casado. Impressionante a felicidade. Eu queria dizer uma coisa que eu ouvi no programa, no outro programa que o Potter trabalha aqui na rádio hoje de manhã. Eu ouvi ele dizendo pro Luciano Calheiros o seguinte: Luciano Calheiros, agora chega, né? Para de pegar mulher e vai casar. O Potter! Eu me senti uma Sandy agora. O Porã não uma bebe. Uma frase fora do contexto estraga com a vida do cara. O Porã não bebe. Tirou do contexto, cara, que eu falei que tinha três coisas que o cara achava que um dia ia dar, mas não dava. Por exemplo, o Celso Roth tem um bom relacionamento durante um ano com o clube. Não rola. Não, agora dessa vez ele vai mudar. Ele não muda. Né? O Rafinha sair, parar, não sei o quê, e o Calheiros parar de pegar a mulher. Se acalmar, entendeu? Casar. O cara sempre acha que o Calheiros vai parar de pegar, mas não para, entendeu? Eu acho essa tua fase bárbara mesmo. Olha, Potter, quando tu casar, eu peguei o exemplo do Potter, porque ele vai ser o tipo do marido durão. Cara, quando o Potter casar, perfil. Nós temos que fazer uma despedida de solteiro, então nós temos que ir pra Tailândia. No zoológico! No zoológico! Vamos pra Bangkok! Nós vamos pra Las Vegas e depois Bangkok. Depois Bangkok. Negativo. Eu tenho medo. Roma, convidem o Mike Tyson. É. Tenho medo da despedida de solteiro do Potter. Ó, eu não vou casar, mas pra ficção do programa, eu aceito a piada, então tá, eu vou ser o cara perfeito. Durão. Perfeito. Aí eu, o Potter durão, chega em casa, depois de um dia de trabalho, a mulher dele ali aos prantos olha pra ele e diz: Potter! A nossa empregada, Potter! E aí o Potter olha... Lu, não é Potter, é Lu. Isso é problema teu. Potter Durão, né? L. Olha pra ela e diz: isso é problema teu, a empregada. Não! Não! Lu! Potter! Olha aqui pra mim! Ela tá grávida! Aí o Potter... Ah! Isso aí é problema dela! Dela! Caraca! Ah, não! Ela diz que o filho é teu! Isso é problema meu e vai ficar quieta no teu canto! Assim é o caso. Se eu assinar um contrato que assim seja, assim será. Não, assim será. Jamais será. Nunca será. Nunca será. E aí, Cagê? Eleandro De Lazeri, de Caxias do Sul, manda algumas pérolas do Twitter. Ele é um homicida. De dia é homem, de noite é sida. Maravilhosa essa piada. Maravilhosa. Você sabe a diferença entre o sábio e o imbecil? Não. Não? Não. Não. Você saberia se fosse um sábio? Ah. Quando eu crescer, pretendo ter um futuro brilhante. Quero trabalhar numa fábrica de purpurina. Mel Bell. Não sei porque chamam preservativo de camisinha, se não tem gola nem manga. O mais certo era chamar de gorrinho. Peraí, só um pouquinho, Marinho, só um pouquinho. Desculpa, desculpa. Não fecha, não fecha. Gonçalves, só. Gonçalves. Começou a obra do lado. Para aí, não fecha aí. Começou a obra do lado, ó. Tarde. Temos uma obra aqui do lado do estúdio. Fecha a janela. Isso, obrigado. Gonçalves. Pérolas do Twitter. Mas não é legal chamar de gorrinho, porque senão tu colocaria o gorrinho e ele ia dormir. É, ou então tu bota o gorrinho sai, né? Tem que ser. O meu, ele acha que tua camisinha é toquinha de dormir. Tô lançando o capacete. Sou tão feio, mas tão feio, que quando nasci o médico escreveu na minha testa: não confunda, em cima é a cara, embaixo é a bunda. Perguntei pra minha mãe se ela acreditava em fantasma. Ela me respondeu: depois que você nasceu, não duvido de mais nada. E hoje eu li uma de manhã muito boa, cara. O Tonho Croco deveria fazer um rap pra direção do Grêmio. Gangue do Odone! Gangue do Odone! Celso Rocha é o nome! Gangue do... Boa! Fala aí, meu compadre! Tamo aqui. O nego velho tava mais nervoso que gato em dia de faxina. Quando foi no médico fazer o tal dos exames periódicos. Após alguns exames, o médico volta e diz: nego velho, é o seguinte, sei que isso é ruim, mas tu tá com diabetes. Vai ter que tomar mais cuidado a partir de agora. É ruim? Tu acha, querido? Isso pra mim é ótimo, querido. Chegando em casa, logo de cara, a nega velha, que é mais feia que sapato de padre, tombo de mão no bolso, foi se atirando pro nego velho, cheia das má intenção, né? Tombo de mão no bolso, é demais. Lomba abaixo, assim, quando tu tá descendo. Aí tu vai combrinho, né? Tu tenta tirar assim, não, tu tenta duas vezes te soltar e não sai a mão do bolso. Aí foi se dirigindo pra ele e disse: chega aqui, nego velho, que hoje eu tô louquinha de vontade, meu velho. Nego velho com tom mais grosso que parafuso de patrola respondeu: te deste mal, Glaci. Glaci é um baita nome também. A partir de hoje, querida, não vamos mais bater virilha, querida. A velha mais séria que defunto perguntou: mas o que é isso, Gelson? E o nego velho disse: é que o médico me disse que eu tô com a tal de diabetes, querida. E como tu é um rico docinho de mulher, não vou poder mais ter rapar, querida. Vou ter que ir pro chinarendo e passar a noite lá. Isso! Um abraço e manda um porra de goza! Um abraço pro Cássio e pro Rafael, lá de Canoas. Essa e aí, enrolou, Marcos? Essa aí rolou ontem. Vai lá, é tu, Pianjas. Manda bala aí. Compara meu Twitter. Fala o que aconteceu aqui. Vou fazer os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Intercâmbio inteligente é na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Tô vendendo minha moto Sundown Hunter 90 vermelha ano 2007 com apenas 7.000 km. Motivo? Tô mobiliando meu AP. R$2.000 é o valor da motoca. Interessados podem enviar e-mail para vendomoto90c@hotmail.com. vendomoto90c@hotmail.com. E aí, pessoal, beleza? Tô querendo vender meu carro, que é um Corsa Sedan 2002, com ar-condicionado, ar-quente, CD player, desembaçador traseiro e IPVA 2011 pago. Carro em ótimo estado. Só tô vendendo porque quero fazer um outro investimento. Tô pedindo R$19.500. Mande e-mail com propostas para corsasedan2002@gmail.com. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 28 minutos para as duas. Está na hora de falar de futebol. Vamos ver, doutor Alceu. Tudo com o amigo. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor anunciou novidades do Olímpico. Doutor Peter, o Julinho não é mais técnico do Grêmio. Isso quer dizer que confirma o Celso Roth no Grêmio? Ainda não, doutor Peter. Só o Paulo Paixão que chegou. Paulo Paixão no Grêmio de novo. Exatamente. E o Santa Catarina é 100% no Brasileirão. Que beleza, doutor Peter. O Abaí e o Pigueira ganharam ontem, doutor Peter. Que maravilha, hein? Para de aplaudir. Exatamente. Por que parar de aplaudir? Vamos torcer para os catarinenses também. O Abaí ganhou. Aí meteu 3 o Ceará fora de casa. O Ceará é um time bom, cara. Exatamente. Bom, né? É bom. Não, é bom. Estreia do Edmilson, né? O doutor Alceu mandou muito bom nada. Não é e bom, né? Que a dupla de ataque, a discussão lá, se joga com dupla de ataque ou não. Quando joga a dupla de ataque, o Rafael Coelho e o William, o Avaí joga bem. Tô falando do Ceará. O Ceará estreou o Edmilson, que foi Edmilson! Campeão do mundo. Campeão do mundo. Jogou no Barcelona, né? Jogou aquele velho Edmilson. Lateral. Palmeiras, São Paulo. Surgiu no São Paulo. Magrinho aquele. Edmilson! Desculpa, é que eu não entendo de futebol tanto quanto vocês, tá? Mas eu me esforço, tento aprender, tento ouvi-los, tento acompanhá-los e tal. Como é o meu? É, mas, cara, o esquema do futebol, tu tem que montar um plantel pra, eu penso, tá? Pra jogar no 3-5-2, né, cara? Tem que ter dois atacantes, né, cara? Não, ou 4-4-2. Ou 4-4-2. 4-4-2, mas. Ou 3-5-2. É o mais comum. Sei lá, enfim. Eu quando jogo com o Barcelona no meu play lá, é sempre no 3-5-2. Eu jogo no Barcelona, eu jogo no 10-1. 10-1. Aliás, o Barcelona jogou ontem um amistoso internacional contra o Chivas e perdeu de 4-1. Há quanto tempo o Barcelona não perdia um jogo oficial, assim? Um jogo, acho. Tá ruim a vida pro Barcelona, né? Empatou com o Inter na Alemanha. Não, perdeu pro Manchester United. Perdeu pro Arsenal. Perdeu pro Arsenal durante a Copa dos Campeões. E perdeu antes desse jogo do Chivas, perdeu de 2-1 pro Manchester United e pro Washington. Sim. Outro amistoso. E esse amistoso contra o Chivas jogaram começaram 6 titulares absolutos. Decadência do Barcelona. Na Catalunha. Enquanto isso, o Real meteu 7, né, no time do Paulão. O Pelé vai meter uma no Barcelona no fim do ano. Pelé disse que não aceitou. Aí, Pelé, não aceitou? Não aceitou. Ô, Pelé. As criancinhas, Pelé. Não aceitei, por causa das criancinhas. Não, o Pelé, sabe, vocês viram como surgiu a ideia, né? Foi na reunião de conselhos, que era tudo feliz da vida lá. Aí só esqueceram de perguntar pro Pelé e pro Muricy Ramalho. Não. O presidente disse em entrevista que ia consultar o Muricy e o Pelé, obviamente, porque foi uma ideia que surgiu. Não, mas eu digo assim, surgiu na imprensa antes dos outros dois resultados. Sim. Aí eu achava muito legal, Claro, eu também gostei da ideia. Não, ele tem que estar andando de terno aí, né? Mas entrar no campo é meio Cara, eu acho uma patuscada. Não entraria. Não é profissional, não é profissional. Não, eu acharia legal. Mas ele, não entraria em campo. Ele ficaria no banco. Cara, ele ficaria no banco como o Fernandão vai fazer, provavelmente em algum grande evento. Se o Inter foi pro Mundial no ano que vem, o Fernandão, no cargo que tem no Internacional, provavelmente vai entrar, vai sentar no banco ali. Sim, porque é um espetáculo, não, né? Mas não foi isso que falaram. Não, mas a ideia do Pelé era ser um dos jogar, entrar em campo. Jogar, sim. Fardar e entrar em campo. Número 10, não, Pelé. Mas olha aqui, ó. A ideia... Como ação de marketing, eu acho. Claro, fora de série, deixa ele no banco, ele entra uniformizado e tal. Sabe qual é o problema? Jogador de todos os tempos. Mas sabe entendeu? Qual é? É evento, mas evento. O grupo não ia aceitar bem, porque é uma brincadeira numa coisa séria. Uma coisa séria. É circo. Tu imagina como falou Noriega no Sport TV ontem, cara. Tu imagina que o Barcelona vai se sentir, por exemplo, diminuir. Ah, vamos botar o Pelé pra jogar, pra brincar com ele. Ah, vão, então vamos meter 12. Aí eles podiam botar o Cruyff, pode virar um motivo maior. Eles vão botar uma reativação. Então aí faz um amistoso lá no final do ano e bota vamos pensar, vamos pensar o contrário, vamos pensar o contrário. O Beckenbauer jogou o quê? No Bayern? Não. Em que time jogou o Beckenbauer? Pode botar o Johan Cruyff, né? Cruyff bota no Cruyff. Imagina uma final do Bayern no Mundial contra o Flamengo, São Paulo, seja com quem for, e de repente a gente fica sabendo que ele tá lá, fardado, mas no banco, com aquela... Não vai entrar no jogo. A gente sabe, ele não vai entrar, mas pra nós que estamos assistindo, não seria uma coisa eu fora? Eu concordo seria. Com o Pelé. É isso que eu tô dizendo. O Pelé, talvez, pro resto do mundo, fosse a mesma coisa. Mas o Santos não ia fazer, eu acho. Bom, tá, não vai fazer. Não vai fazer. Tá bem. Vamos aguardar pra ver. Quem mais, doutor Alceu? De noite é o Inter, né, doutor Peter? Isso. Opu. O Inter contra um quase Inter. Opu, o Sobes, o Abel. Edinho. O Inter tentou o Gabiru pra esse jogo também, fardar e tal, entrar. Ação de marketing, assim. Mas pegaram não, o Mazembe atrapalhou. Pegaram o Fred e o Rafael Moura do Fluminense num bar, no Ipanema. A história é demais. Com eles, com mais 4 mulheres e a conta deu 60 caipirinhas. Onde caipirinhas isso? Caipirinhas de saquê, no Rio de Janeiro. Ontem. Mas é o que eu falo. 60 caipirinhas. Mulher carioca bebe muito. O Beto tava lá e sabe disso. Não, detalhe. Eram quatro mulheres. Aí chegaram integrantes da Young Flup que falaram, né? Young Flup. Eles se chamam de Young. Jovem Flup. Jung, tá bom. Eles se chamam de Jung. É da Fernanda Jung. E aí, o que falou a Young Flup? As músicas da Young Flup e vê como é que eles se chamam, tá, gente? E aí, Poco, o que falou a Young Flup? Que eu sei que Young quer dizer árvore em inglês. Isso. É, eles chegaram lá e os dois dispararam nas caminhonetas importadas deles. Eles viram os caras chegando na torcida e entraram e saíram correndo. Saíram correndo, não pagaram claro, a cor, nada, né? Mais. Não pegaram nem a água mineral que tava em cima. Essa torcida aí rivaliza com a Freud Flu, né? É, isso aí. É. Boa, hein, Flu. Era o Fred, quem mais? O Rafael Barney. O Rimei. É o centroavante e o reserva, né? Então já levou o reserva pra não perder a posição, né? O cara da torcida organizada olhou pra ele e disse: ô, Fred? É isso aí, cara. Isso aí. E a gente ainda sofre, né? A gente fica aí. Nosso time não ganhou. Deixa os caras beber, velho. Deixa os caras beber, deixa eles pegar mulher. Não pode, rapaz. Pode, é atleta profissional. O cara vive da saúde do corpo. Deixa beber! Deixa eles fazer. Deixa! Só tem que cobrar no campo, né? Se jogar bem. Se Mas jogar como é que bem. Vai jogar bem se tu tomou um trago ontem de noite, cara? Como é que tu vai jogar bem hoje, cara? Vamos ver. Vou torcendo. Eu sou do álcool sou futebol clube. Não pode. Álcool futebol. Eu sempre vou estar do lado do álcool. Eu não sou do álcool. Eu sempre vou estar defendendo o. Eu não sou em defesa do álcool, mas eu sou em defesa disso. Pode fazer. Claro. Pode ir. Agora, se não corresponder, tá fora. Cara, entendeu? É Renato Portaluppi e mais três ou quatro, cara. É o Romário, o Portaluppi e mais dois. Um ou dois, cara. Edmundo, ok. É três ou quatro. É isso aí, cara. O resto se entrega, mano. Só que eu penso que se tu proibir, não rende igual, porque aí ele não joga porque ele não pode fazer as coisas que ele quer. Chega uma hora que ele se incomoda, enfim, vai dar mesmo. Adianta. Como diria o nosso amigo Milton Leite. Que beleza! Tá bem, vamos dar uma girada por aí, Potter. Vai que é tua, mano. Primeiro, um abraço pro Maiká, que tá nos ouvindo lá na Artecola, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Abraço pro Maiká. Diferenças entre homens e mulheres. Quando liga o computador, a primeira coisa que faz o homem: abre o Twitter, vai ver no Twitter de uma atriz pornô pra ver se ela postou uma foto nova. A mulher. Pra atualizar. Bem assim, né? Mulher ligou o computador, abre o Twitter, vai nos mentions pra ver se alguém tá falando dela. Caso não tenham falado dela, fica braba e escreve uma frase magoada. Caso tenham falado nela, escreve os 140 caracteres possíveis dando uma indireta em alguém. Cara, como a mulher é dramática, né, cara? Como sofre a mulher? Esse bichinho. E o homem é assim, qualquer né, coisinha. Qualquer coisinha. Ontem a gente tava conversando, não sei aqui, sobre mulher no ambiente de trabalho. Ah, qualquer coisinha se deprime, vai pro banheiro chorar. E não vem porque tá de TPM. Fica guardada, fica deprê. Eu não tava nesse papo, viu, amor? Nunca tem roupa também, né? Quando sai pra qualquer coisa, vai sair pra qualquer coisa. O homem pega sempre sua carteira, o celular e sai. Isso aí. Chave, carteira e celular. Eu acho que tem uma fase da vida da mulher, o pique, que também... Que é mulher. O pique também é mulher. Que a mulher vai até os 35, 36, 7, 8 anos, ali a mulher vai se preparando pra vida madura, que acredito na mulher ocorrer depois dos 40, né? Mas até ali ela sofre, cara. Deprime, ela é muito profunda. E a fase ela... que mais sofre é dos 23, 24 aos 30. Aos 79, aos 85. A crise entre 23, 24 e 30 a mulher e poucos madura, da mulher é uma mulher resolvida, violenta, cara. E dá importância pra umas coisas que não precisa. Não, e a gente... Depende da idade com quem, qual mulher tipo, tu te relaciona. E a gente, por ter essa postura leve, tranquila e bem-humorada, a gente não tá cuidando dos sentimentos dela. De quem? A gente da não valoriza. Pobre mulher. Valoriza como elas estão sofrendo. Vocês dão risada de tudo. Tu acha graça de tudo. Tudo é piada pra ti. Com os teus amigos, o pretinho, tu te diverte. Né? Por isso que é bom ser idiota e raso como nós. Aqui, né? Homens. Claro. Homens são o quê? Idiotas e rasos. Como o quê? Como cachorro. Rasos. O homem é idiota e raso como cachorro. Está cunhada a frase. Superficial. Baita frase. Quem ferrou com tudo foi a Maria da Penha. Né? Maria da Penha ferrou com tudo. Seguindo aqui o nosso quadro de mulher diferença. Eu vou falar um troço. Né, cara? Tava indo bem. Mas ele vai casar. Não, vocês acham que você tava indo bem. Então todo mundo escutando. Tá, Mr. Wendell. Mr. Young. O assessor. eu vou socar a música do Fluminense. Meu Deus. Na cara de cada um de vocês. Ai, cara, tu e a torcida do Fluminense estão errados, cara. Pessoal. Porque é Young. Cara, mas é óbvio que eu sei que é Young, mas eu falei, mas eu tava falando de uma outra coisa. Tá, velho. Então tá, o resto. Vamos todo mundo olhar pro Potter. Isso. Potter, tu tem. Mas eu tenho razão. Vai twittar lá no Twitter do Piano. Já aprendi, quando não tem mais o que fazer, tem razão. Desculpa. Agora é bom aquele, o cantor, aquele, o Neil Young, né? O Neil Young tá tocando. Não, o cantor é o Neil Young, mas não foi o Neil Young que chegou lá. Não foi o Neil Young que chegou pra pegar. Para! Enquanto você continuar falando, eu vou continuar falando. Vai, Neto! Homem, mulher, quando sai da casa, né, pra qualquer coisa, marca pra sair uma semana antes, porque tem que fazer a unha, o cabelo e ver a roupa. Depois reclama que perdeu o dia todo no salão. Então por que que foi no salão? Perdeu a graça, o teu temperamento estraga a piada. É verdade. Há uma racha no programa. É, completo. Homens e mulheres somos diferenças. Somos nós e o Potter. Nós contra o Potter, todo mundo. É 5 contra 1. Vai, meu Jung. 36 vai. Contra 1. O Potter é sempre 5 contra 1, né, cara? Não, mas eu entendo. Lá do gremista eu entendo. Vai casar. Aí. Não, mas eu não tenho nada. Mas o Neto tá quieto. Vai, meu, leia a parada. Quando vai sair pra tomar um trago, uma mulher. Tô me comportando. O homem primeiro, né? É. Não precisa ligar pra ninguém. Vai saber que os amigos estão lá naquele mesmo bar de sempre. Exatamente. E aí, se os caras não convidar, também não vai ter crime. Se não convidar, tá nada. Tudo tranquilo. Esqueceram. A vida segue. Ah, esqueci. A vida segue, a vida segue. Pode, mulher. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Grêmio faz tanto parte da tua vida assim? Porque eu não tava pensando no Grêmio. Aí, de repente, falou. Não, a mulher liga pra sua única amiga, pede que roupa que ela vai sair pra ver, pra não repetir. É verdade. Fica conversando com sua amiga antes de se encontrarem, porque elas vão se encontrar daqui a meia hora. Chega 40 minutos atrasado e reclama que não tinha lugar pra estacionar. Na verdade, tinha, só que ela não conseguiu entrar na vaga. E detalhe, cabiam 3 carros na vaga, né? E quem mandou foi o Sid Clay. Stan, com 2 M de Maria. Sid Clay. É bonito este nome. Eu achei bem. É o teu nome, né? É o nome, né? É bonito o nome. E é Sid Clay com C mesmo. Igual o Sid. Qual é o apelido dele? Clay. mas eu acho melhor. Porque é eu sou só eu, único. Como é que é teu nome mesmo, de verdade? Não interessa, se você não sabe, é porque você é um merda. Não tem a menor noção da coisa. Isso, cara. Acho que o Mr. P usou de um personagem pra me atingir. Que isso, cara? Você está se perdendo no programa. Você está se perdendo. Porque se você ouviu a 7, eu costumo falar isso para todos. É verdade. Não. Aí o menino caiu da bicicleta, sentou na calçada pra chorar, e nesse instante passava um enterro, né? Um como chama? É um féretro. Um funeral. Féretro? Não? Pode ser. Eu conheço como comboio. Não é comboio. Um cortejo fúnebre. Féretro também, né? O féretro tá certo. Tá bem. Então, o homem que acompanhava o funeral viu o menino e foi consolá-lo, achando que era por causa da senhora que havia falecido. És um dicionário mesmo. Puxa saco. Tu és maravilhoso. Pô, Miriam, hoje eu não te dei a chance de divulgar os nossos produtos, né? O produto não era muito bom. Não era bom hoje? Deixa pra amanhã. Tá bom. Então foi o senhor consolar o menino porque achava que o menino estava sofrendo por causa da senhora que havia falecido. E disse o senhor, então, para o menino. Meu filho, ela já estava acabadinha, bem velhinha. E o menino, chorando e soluçando por causa de sua bicicleta, que havia estragado. É, mas a rodinha de trás estava boa. Vamos ver aí, meu compadre. Cara, dá um toque aqui que no sábado, no Festival de Cinema de Gramado, na Mostra, o documentário Origens, do meu mano Ernesto Fagundes, foi feito pelo René Goya. Vai estar sendo apresentado. Grande René Goya. Abraço, René. Então é a primeira vez que a música gaúcha, um artista gaúcho, chega na tela grande ali com um documentário. É um documentário feito sobre o bombo legüero, que é aquele instrumento que o Ernesto toca, né? Aquele tambor, que é considerado o coração da América Latina. É um instrumento que era usado antigamente para medir léguas, né? Então eles aproximadamente, não tinha como... Bombo legüero. Por isso ele aproximadamente uma légua ia se ouvindo o som do tambor. Então eles que é isso? E aí o Ernesto foi lá no coração da Argentina mesmo, onde é produzido o bombo legüero, né, no pátio do Índio Froilán, que é um especialista disso, fazia os bombos... Joga muito no Uruguai. Fazia os bombos da Mercedes Sosa. É bombo, não é bombo. É bombo. É bombo, né? Bombo. Bombo legüero. Então... Parabéns aí, Ernesto. Parabéns ao René aí, que tá com esse documentário lá na tela grande. Já foi lançado isso aí, né? Já foi lançado. DVD. E agora tá indo por primeira vez lá. Então um abração aí pro Ernesto. Um fazendeiro convida o nego velho pra dar uma banda. Me lembrei agora do quebra-costela. Oh, não quebra-costela, meus amigos! Abraço, não quebra-costela. Um fazendeiro convidou o nego velho pra ir na sua fazenda. Queria lhe mostrar um garanhão. Chegando lá, debruçado sobre a cerca, o fazendeiro chamou o peão e disse: traz o garanhão aí. Logo apareceu aquele baita cavalo, né? Em seguida, o fazendeiro pede pro peão pra trazer uma égua. Meu. Encosta uma égua no garanhão aí. E o garanhão não perdeu tempo, né? Saiu metendo ficha. Assim, depois da décima égua, o fazendeiro bateu nas costas do amigo e diz: e aí, hein? Isso é que é um garanhão. E o nego velho: mas assim é barbada, né, querido? Eu quero ver esse louco aí fazer tudo isso com a mesma égua todo tempo. Um abraço pro Lelo, de Blumenau. Vamos ver, Mr. P. A garotinha ali perguntou pra mãe dela: mãe, posso levar a nossa cachorrinha pra andar em volta do quarteirão ali? Aí a mãe respondeu: não, não, não, ela tá no cio, minha filha. Ah, mas o que que é isso, mãe? Vai perguntar pro teu pai, ele tá lá na garagem, tu quer saber. Sempre rola essa. Aí é. Menininha foi até a garagem. Pai, posso levar nossa cachorrinha pra dar uma volta no quarteirão? Eu pedi pra mãe, mas ela disse que a cachorrinha tá no cio. Aí eu vim falar contigo. Aí o pai olhou pra ela: traz aqui a cachorrinha um pouquinho. Aí foi ali, tá? Ele pegou uma estopa, encharcou na gasolina. Bah. Esfregou nas costas da cachorrinha ali com a estopa, né? Pra disfarçar o cheiro. Claro, claro, esperto ele. Pai é pai, né, cara? Não, tudo bem, pode ir. Genial, mas olha aqui, ó. Hein? Mantém essa cachorra na coleira e só dá uma volta aí no quartelão e já vem. Aí a garotinha saiu, saltitante, feliz com o cachorrinho. Uns minutinhos depois, voltou a cachorrinha, né? Voltou a guriazinha, mas sem a cachorrinha na coleira. Ué? E aí o pai: ué, minha filha, cadê a cachorrinha que eu te falei pra cuidar? Onde é que ela tá? Ah, é que acabou a gasolina dela na metade do quarteirão. Aí tem um cachorrinho empurrando ela até aqui. Por falar em cachorrinho, coloquei no Twitter aqui a frase: o homem são idiotas e rasos como os cachorros. E aí a mulherada se enfureceu, dizendo, por exemplo, assim, ó: discordo, os cachorros são fiéis e dedicados às mulheres. Homem não, né? Não, homem não. É, homem é... homem não é, né? Ah, tá, o homem bem. Depende. É, tá bem. E aí, KG? Minutos antes de morrer, da série Esportes Radicais, que é o preferido do Piangers. Agora vou mostrar uma manobra que eu treino desde os 6 anos de idade. Como eu sou um alpinista mais experiente, eu vou sem corda, tá, galera? Nossa, eu tô tão alegre com essa vitória que parece que meu coração vai parar. Pô, isso acontece, né? Não, não precisa ter medo. A chance da corda arrebentar é de 1 em 1 milhão. É verdade. Mas é de uma, né? Tem certeza que a gente não deveria deixar uma ambulância da SAMU aqui de prontidão? Eu sempre tomo um gole de cachaça antes de pular de paraquedas, viu? Vejo vocês depois que eu pousar, tá? Nunca mais. Olha, o esporte era arriscado, mas eu gosto. Nadar com tubarões é minha vida. Era minha vida. Quem mandou foi o Lucas Voltolini. Mandei um beijo pra Sabrina Voltolini de Blumenau. Henry Sondimbé, vou duelar com o Mr. P. Olha! É. Mesmo sabendo que ele vai ganhar. Trilha, trilha. Abraço a todos. Já entra derrotado, então. É, ele entra inseguro, que nem o time do Grêmio. Tá. É. Aí só pode dar no que deu. Dê valor às pessoas enquanto elas estão perto de você. Clichê. Saudade não será motivo para que elas voltem. Meu Deus. Ai, desclassificado. Cara, que lance esse aí. Pega uma fraquinha do Pia. Nem gasta. Pega pior, pega que ele nem acabou de escrever ainda. Tá cachorro morto. Não, achei uma aqui que vai ao encontro. Tu tá em litígio com o Pi, talvez seja melhor eu ler. Tá rolando um lance. A imparcialidade. Preste atenção. Mr. Pi, olhando para Harry Potter, escreveu o seguinte: Potter, percebemos e vivemos o mundo conforme somos e estamos, e não como ele realmente é. Isso aqui foi escrito na sauna! Agora, faz 3 minutos. É? É mesmo, cara? Não, não. Foi escrito em setembro de 2009. Ai, ai. Júlia Weber é a próxima desafiante. Mais uma. Nome de filósofo, Weber, né? Manda um a velha pra minha mãe Rita. E um abraço pra mim, pra minha amiga Jordana. A mãe Rita, como é? Pro meu irmão Samuel e pro meu amigo Acorda, acorda o castelhano ali. Acorda o castelhano. De Pinhauzinho, ela. Acorda, castelhano. Ai, Pinhauzinho. Mandou uma frase. Vamos ver. Parece que é baby. Tem um estofo assim, uma crítica. É. De que adianta o homem conquistar a lua se está perdendo a terra? Cara, que lance mais Bambi essa frase. Me acordaram pra ouvir isso, cara. Vou dormir, tá, vai dormir de novo. Toma banho. E aí, Potter? Chegando na rádio, 5h40 da manhã. Terceiro dia do pijama. Ah, muito tempo atrás. Na virada. Olhou pro letreiro que dizia Rádio Atlântida. Aquele letreiro luminoso em neon, onde tá queimado o D. Que nem o letreiro do Mundial do Inter, tá queimado o D. Atlântida. Falou o seguinte: não tem preço. Pinte cada palavra dita com as cores preferidas de quem as ouve. É sensacional. Brasil. Era da letra D que eu tava falando. Demais, hein? Demais. É política essa frase, né? Cara, é impressão minha ou o tempo tá demorando a passar, né, hoje? É que não teve Almir, né? Tem uma terceira frase. Opa, não tem uma terceira frase, por enquanto não vai ter. É. Bom, gente, agosto chegou! Agosto! Chegou o mês de agosto! E aí, hein? E aí? Eu tô lendo o texto. Tá? E aí, hein? O seguro do seu carro vence esse mês? Se você vai renovar, se você vai fazer o seguro do seu carro em agosto, aproveite que o mês está só começando e que você tem tempo para pesquisar e achar o melhor preço. Faça isso com calma. Fazer com calma, não deixar para a última hora, é a melhor coisa. Então faz assim, te adianta, liga pro seu corretor e pede para ele cotar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 seguradoras. E depois peça também para cotar com a HDI. Você vai ver a diferença, até 25% de diferença. E a diferença não fica só no preço, não. Na rapidez de atendimento, a diferença também é bem grande. A HDI tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. E por isso que na HDI você ganha duas vezes. Ganha grana na hora que contrata e tempo, que é grana, na hora que precisa usar. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Fala, Almir. Ô, querido, como é que tá? Tudo bem, cara. Tu tá com essa... com esse problema no olho aí? Tá escoçando o olho o programa todo? Não. Como é que meu cabelo tá... O meu cabelo tá muito grande, a minha franja tá invadindo os meus olhos. Eu tenho aqui umas frases antes da morte também. Frases antes da morte? Exatamente. Manda aí, Almizinho. Gorda, se tu emagrecer uns 15 quilos, quem sabe tu fique gorda, querido. Ah, qualidade, cara. Quê? Vais me multar só por causa de um cintinho? Você estupou. Curta essa aranha aqui, ó. Essa aranha aqui, ó. Vem cá ver essa aranha. Eu vi no National Geographic que ela não tem veneno. Cara. Olha aqui, olha aqui. Curte essa aranha. Curte. Eu dou até. Dá um curtir meu. Nessa aranha. Querida, pintei nossa casa com as cores do Mengão. Gente, vamos acampar aqui mesmo, que eu tô sentindo que nesse mato aqui não tem onça. Futebol aqui na ilha é assim, do pescoço pra baixo é canela. Canela. Bah, meu. Opa, que isso, Almir? Assim, bah, meu, tá escrito aqui, cara. Vim passar o verão aqui em Santa, né? É pra... Aí não, morre. É um gaúcho. É um gaúcho. Gaúcho. Ah, meu, aí vim morre. Passar o verão aqui em Santa, né? Daí morre. Tem que tá... Diz que estamos morrendo um gaúcho. Estão matando gaúcho em Santa, né? Três gaúchos por semana. Por dia, cara. Estão matando de cacho. Isso aí, essa praça. Os gaúchos vão lá, cagam nossa praia, cagam nosso trânsito, ainda pegam nossas mulheres. Eu tenho 6 filhos. Dos 6, 3 são de gaúcho. Já nasceram pelo chorrinho. E 2 paranaenses e 1 argentino. Que beleza. Não, um só que é meu, né? Meu mesmo, assim, adotado. É meu. Adotado. Mas é a cara do meu amigo meu. Bom, é a cara lá. De um amigo meu. Um dia a gente chegou num posto lá em... Aqui em Floripa, num postinho aqui perto do hotel aqui que a gente fica. E veio um magrão falar com a gente. Ah, vocês são do Pretinho Básico. E um bem certinho, né? Bem certinho. Vocês são do Pretinho Básico e tal. Queria deixar aqui o meu CD com vocês, pá, não sei o quê. Vocês são gaúchos. Isso aí, todo mundo diz, só o Pianjas que não é. É, isso aí tá tranquilo, então. Estão matando 2 gaúchos por dia aqui. Demais. Mas era mais o norte da ilha, né, cara? Era mais... A última frase, querida, vou te fazer uma surpresa. Troquei o teu carrinho por um opalão, olha só. Gostasse, mandou, não sei o nome do cara que mandou, querida. Não sei o nome do cara. Tá no sexto dele. Porque o produtor, sabe o que o produtor é? Que é? Gaúcho. É gaúcho. Tirou o nome de quem mandou, querido. Tirou. Mas ele manda aqui um abraço pra todo mundo, tá, gente? Adoro o Pretinho Básico, é um programa muito bom. Muito bom, que bom. Cara, eu tô com uma saudade, não sei vocês, o Pianja estava lá no fim de semana, agora há pouco, mas eu tô com uma saudade de Floripa, cara. Faz 6 meses que eu não vou a Floripa, cara. Vamos fazer o Pretinho. Tem que ir pra Floripa, cara. Vamos fazer o Pretinho de Floripa. Tem que ir pra Floripa, cara. Vamos. Entrada da primavera. Primeira semana da primavera. Antes, um pouquinho, antes. Bola, leva nós, bola. São bem-vindos. Serão sempre bem-vindos. Jorge, leva nós, Jorge. Boa, eu gostei. Boa, da vamos também. Lá, vamos nós pra tá Floripa, ouvindo, cara, tá passar uma semaninha lá. É bom. É? E aí, Cacau? É verdade, bro. Podemos ir, Cacau? Macrofonia bombando. Tu nos recebe lá no pátio? Claro, né, querido? Vocês são os donos da ilha. Que isso, os Cacau. Os gaúchos que dominam a cidade. Querido Cacau Menezes. Vou fazer uma notinha, botei uma notinha, né? Eu vi, cara, vi. Eu tava Peter, de férias, mas li. Pô, obrigado pelo carinho, querido. Que voz que tu tens. Muito obrigado, querido. Almir, quando puxa o teu saco... Tem razão no que diz. Eu sou fã do Cacau Menezes, cara, desde os anos 80. Obrigado, quando eu fui pra Floripa a primeira vez e li o Cacau querido. Menezes no jornal. Eu falei, pá, esse cara aqui é demais, meu. Obrigado, querido. E aí continua sendo demais até hoje, hein, Cacau? Obrigado, querido. Tá me chamando de velho? 5 da tarde, não. Tô te chamando de ícone. De ultrapassado, é ícone, né? 5 da tarde. Só dá 2 cliques que eu abro. 5 da tarde. Tem macrofonia pra Santa Catarina e laboratório para o Rio Grande do Sul. É o Cacau em Santa Catarina 5 e este amigo aqui, Alexandre Fetter, 5 pro Rio Grande do Sul. Exatamente, Santa Catarina, eu estou aí na linha das 5 da tarde. Segunda a sexta, essa linha vai bombar. Muito bem, era isso por enquanto. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Voltaremos às 18. Não esqueça que para quem vai ficar ouvindo Atlântida aqui na região da Grande Porto Alegre e pela internet, Marcos Pianjas vai abrir o seu barracão daqui a pouquinho com o som do Tonho Croco, Gangue da Matriz. É pra ouvir bem alto. Já voltamos.